Rádio Fiscar Notícias. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora 16 horas mais 40 minutos desta sexta-feira, 1º de setembro. Eu sou Eduardo Sotomayor e o Rádio Fiscar Notícias já está no ar. Algumas crianças, mesmo recebendo todo o conteúdo necessário para se apropriar do conhecimento e do raciocínio matemático, podem ter enormes dificuldades de entender os números. Compreender o que eles representam, quais suas diferentes funções e relações com o nosso cotidiano é um verdadeiro desafio para uma criança ou um adolescente com descalculia. Isso mesmo, em torno de 1% das crianças podem ter descalculia e é comum que tal condição seja geneticamente determinada, tendo relatos parecidos num dos pais ou em parentes próximos. A descalculia é um problema biológico que nada tem a ver com aspectos do ambiente afetando a capacidade da criança em aprender matemática. Para falar sobre esse assunto e também sobre a situação do ensino-aprendizagem de matemática, Ronaldo Gomes conversou com a professora Flávia Heloísa dos Santos, ligada a universidades de Portugal e da Espanha e também da Unesp em Bauru, e com o professor João dos Santos Carmo, docente do Departamento de Psicologia da UFSCar. Vamos ouvir. Professora Flávia, o teu trabalho envolve uma pesquisa sobre descalculia, correto? Exatamente, descalculia do desenvolvimento. Eu te pediria que falasse para nós, professora, a respeito desse problema, como ele se desenvolve, como se detecta, isso tem alguma forma de solucionar, de prevenir, de remediar, enfim, como é esse processo? Bom, a dificuldade em matemática pode ser observada em diferentes crianças durante o desenvolvimento escolar. Okay. Algumas dificuldades, elas são próprias do desenvolvimento, ou seja, elas podem ser leves, elas são transitórias, elas vão se recuperar no decorrer do tempo de maneira espontânea, ou mesmo com um reforço escolar. Por outro lado, há dificuldades escolares que não se recuperam dessa maneira mais natural, diria, né? Elas são mais difíceis de uma recuperação. E, além disso, elas são mais graves. Quando a criança tem uma dificuldade que vem desde a pré-escola e que persiste no período escolar e que vai acompanhando provavelmente até ao longo da vida, nós falamos que essa criança tem uma descalculia do desenvolvimento, que é um transtorno de aprendizagem. Relativa à matemática. Exatamente. É uma dificuldade específica para lidar com quantidades, com símbolos numéricos e desenvolver a própria atividade de cálculo. Professora, eu vou te fazer essa próxima pergunta baseado muito numa experiência pessoal, tá? Quando eu fazia o ensino médio, do fundamental para o médio, a minha irmã estava um ano na minha frente. E eu e a minha irmã temos uma relação de camaradagem muito, muito significativa. E a minha irmã odiava química. Então, eu na oitava e ela no primeiro, ela me falava da química como sendo o negócio mais complicado do mundo. Na física, eu tinha notas muito boas, normalmente, até eu lembro disso, nunca tive menos de 7,5, que era o limite de corte para passar na época do ensino médio. Diferentemente da física, na química eu era um caos, tá? E eu sempre fiquei no grilo, será que é a disciplina que é complicada demais para eu entender? Ou qual a influência do que a minha irmã me dizia? A pergunta vem no seguinte sentido, qual é a influência do meio? Porque você costuma dizer que a matemática é complicada. Tá? Isso é uma coisa muito comum em casos, os próprios pais, independente do grau de instrução, às vezes terem problemas relativos ao ensino da matemática. Tá? Qual é a relação, a constituição própria do indivíduo, certo? Do ponto de vista biológico, e a influência do meio nesses processos, nessa dificuldade que se estabelece em relação a uma determinada disciplina, sobretudo no caso da matemática? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós conseguimos exatamente distinguir essas duas condições, ou seja, a dificuldade de aprendizagem da matemática e a descalculia do desenvolvimento, considerando exatamente se os fatores que determinam os déficits, se eles são externos ou extrínsecos, ou internos e intrínsecos. Na descalculia do desenvolvimento, os déficits são inerentes, ou seja, a criança tem um ambiente favorável para aprender, tem habilidades sensoriais, habilidades cognitivas, tem um ensino adequado ou apropriado para sua faixa etária, e mesmo assim ela não consegue desenvolver exclusivamente nessa disciplina. Ela não apresenta dificuldades em outras áreas, mas especificamente com a matemática, com a disciplina matemática. A criança que tem dificuldades de aprendizagem, diferentemente, tem esse outro padrão. São fatores externos, então podem ser causados por faltas nas aulas, podem ser causados por fadiga, a presença de alguma outra doença que interfere no processo de aprendizagem, ou questões socioeconômicas, às vezes até mesmo questões emocionais que interferem na aprendizagem da criança. Ou seja, são fatores externos que levam a um mau funcionamento durante a aprendizagem da matemática. Perfeito. Professora, e uma vez detectado esse problema, tá? Eu acho que é um tema de conhecimento comum, que nós temos uma educação no país numa condição bastante questionável, discutível, né? A qualidade da educação tem uma série de problemas que nós precisaríamos de mais 124 programas para poder discutir esse problema. Mas eu te pergunto uma coisa, pensando no ambiente externo, tá? A desmotivação entre professores, a própria ideia de família, né? Trabalhando no ensino médio, eu percebia que havia certos alunos que tinham sido criados pela avó, porque o pai estava preso, a mãe estava presa. Então, ou seja, uma família com uma série de problemas para resolver. Tendo detectado que a criança tem essa dificuldade do aprendizagem na matemática, o que tu vê como indicado para ajudá-lo na superação disso? Enfim, Eu acho que tem um passo que antecede este, que é o passo do diagnóstico. Okay. Em primeiro lugar, a primeira pessoa que percebe esse problema quase sempre é o professor. Sim. Ou algum familiar que auxilia nas lições de casa. Então, o primeiro passo, ao perceber que uma criança apresenta notas mais baixas ou dificuldades em matemática, a atitude mais sensata é indicar ou recomendar que essa criança faça uma avaliação diagnóstica. Okay. Com um especialista, de preferência uma pessoa com formação em neuropsicologia. São os profissionais mais apropriados, mais adequados para realizarem essa avaliação. Então, uma vez feita a avaliação, que é multidimensional, que considera diferentes fatores externos e internos, diferentes instrumentos para avaliação das habilidades matemáticas, aí sim é que nós temos um diagnóstico. E quando a criança tem um diagnóstico, então nós podemos pensar em propor alguma estratégia de reabilitação. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta porque normalmente, aí eu estou pensando já não como professor, mas como pai. O que que você faz? Você tem condições, você vai lá e contrata um professor particular de matemática, e para a própria criança isso você já acrescenta mais uma carga de pressão, porque agora você tem a escola, tem o professor particular e as notas estão baixas, tá? Então é importante a descrição dos passos para atender o problema. Uma vez que isso está detectado, o profissional viu, já indicou que problema está acontecendo, eu te pergunto, a função de um professor particular de matemática é uma ajuda válida? Então, esse é o ponto mais delicado, porque se a criança tem dificuldade de aprendizagem da matemática, essa criança vai melhorar com reforço escolar. Certo. Mas se essa criança tem descalculia do desenvolvimento, a colaboração de um professor particular não será suficiente e não será talvez a estratégia mais adequada. Perfeito. Essa criança vai precisar de outras formas de estimulação mais especializadas, então ela pode ser feita por um profissional de reabilitação da área de neuropsicologia ou até mesmo um profissional da área da pedagogia, mas com métodos específicos. A pedagogia convencional também não vai ser efetiva nesses casos. Então, esse é um outro problema do nosso país, que é a formação de profissionais aptos a realizarem o tipo de reabilitação, o tipo de estimulação ou de remediação necessária, o mais adequada e mais satisfatória para as crianças que têm descalculia do desenvolvimento. Perfeito. Eu ainda vou te perguntar, antes de dialogar também com o professor João, eu vou te perguntar o seguinte. A formação no Brasil, ela, enfim, tem uma série de temas que a gente não vai discutir aqui. Mas um deles, a formação de um profissional específico para atuar nessa área. Tu falou em neuropsicologia, tá? Como estão os estudos de neuropsicologia no Brasil hoje? Aqui em São Paulo está bem desenvolvido. Aí a pergunta também vai para o professor João. Aqui na Universidade Federal de São Carlos, na nossa, como é que isso está acontecendo atualmente? Tá? A falta de profissional, a falta de formação, há cursos que já estão direcionando especificamente para a formação de profissionais nessa área. Como é que está acontecendo? Do Brasil para o estado de São Paulo. Certo. Felizmente, eu posso dizer que no Brasil, hoje em dia, praticamente, pelo menos nas capitais, em praticamente todas as capitais, há cursos relacionados à neuropsicologia. Em alguns locais, obviamente, as pessoas acabam tendo que viajar. E se deslocar para fazer uma formação. Mas, em geral, são cursos que têm duração entre 1 ano e meio e 2 anos. É um curso de pós-graduação, ou seja, a pessoa primeiro tem uma formação ou em psicologia, ou em pedagogia, ou em fonoaudiologia, às vezes, inclusive, em medicina. Perfeito. E, então, busca a formação em reabilitação e em neuropsicologia como área de atuação propriamente dita. Então, nós temos vários cursos públicos e privados, particularmente as universidades públicas, realmente, como o senhor disse, em São Paulo, nós temos mais universidades, né, a Unesp, a Unicamp, a Unifesp, a mesma UFABC, são universidades que têm grupos importantes de neuropsicologia, que têm produzido conhecimento valioso e assim, de relevância, inclusive, internacional na área da neuropsicologia. Então, no caso da UFSCar, ainda é um tema novo em termos de formação oferecida na graduação. Temos poucos neuropsicólogos. Eu não atuo com neuropsicologia, mas já tenho algum colega que trabalha com reabilitação, que já promove formação em nível de especialização, né? Mas eu diria que a gente precisa ainda interagir um pouco mais. A vinda da professora Flávia é uma tentativa bem sucedida até o momento dessa interação, de aprender. Particularmente no caso da descalculia, mas ela tem todo um potencial também para auxiliar o grupo da UFSCar a buscar essas informações e, enfim, tornar isso uma prática, né? Porque a investigação sem a prática também não tem muito sentido, né? Mas ainda estamos aprendendo, caminhando. Perfeito. Isso. E tem esse trabalho, como o professor João mencionou, que é um curso de especialização em neuropsicologia focado na reabilitação, que é o professor, que é um curso do professor Sérgio Leme. Perfeito, perfeito. Então, que é aqui da UFSCar. Claro. Bom, eu vou apresentar uma outra preocupação muito particular minha, que tem mais a ver com o aspecto social e das convivências, tá? Normalmente, quando um aluno apresenta dificuldade de aprendizagem, acontece uma espécie de processo de marginalização, tá? Muitas vezes ele é alvo de piada dos colegas, mesmo de bullying, essa questão toda. E o que me incomoda ao pensar esse tema é que, infelizmente, nós não temos na escola, muitas vezes, uma preparação adequada para lidar com isso. Eu não estou me referindo à violência escolar do ensino médio, por exemplo, quadros de violência. Eu estou me referindo especificamente a essa fase, tipo, primeira a quarta série. Tá? Qual seria uma alternativa que vocês pensam para os professores da rede pública? Tá? Para tomarem consciência desse problema, há alguma iniciativa voltada a trabalhar com a neuropsicologia nas diretorias do ensino do estado de São Paulo? Alguma coisa nesse sentido? Bom, eu não tenho muitas informações a esse respeito, porque eu estou muito distante, claro, né, do nosso país, infelizmente. Só de vez em quando que consigo vir aqui para ter informações. Eu eu sei que em algumas regiões, por exemplo, quando eu trabalhava na Unesp, havia um esforço, então, como nós realizávamos projetos de investigação dentro das escolas, nós acabamos criando uma relação muito favorável com as diretoras das escolas que nos encaminhavam crianças que elas suspeitavam que poderiam ter algumas dificuldades de aprendizagem mais específicas e que mereceriam talvez algum tipo de diagnóstico. Então, eu sei que essa interação precisa de educação, ou seja, as pessoas precisam conhecer o trabalho, confiar no trabalho para que esse tipo de retorno ocorra. Agora, com relação às políticas públicas, isso já escapa ao meu conhecimento. Então, o que está ocorrendo nos últimos 10 anos é uma espécie de despertar, aumento de consciência sobre a importância da neuropsicologia. Sobretudo, especificamente, em relação ao que é chamado de neuroaprendizagem. Okay. Então, as tentativas, tanto em congressos, seminários, encontros, é trazer cada vez mais o professor da rede pública, que muitas vezes fica carente em relação a essas informações. Né? Mas eu vejo com bastante otimismo essa aproximação. Então, os professores têm buscado cada vez mais, e os profissionais na área de neuropsicologia têm também implementado ações gerais, né, de forma a divulgar conhecimento, de forma a oferecer instrumentos, sugerir uma série de ações que o professor pode. Ontem, por exemplo, teve a conferência da professora Flávia sobre atualizações em descalculia do desenvolvimento. E nós tivemos com o público, não só estudantes de graduação e pós, mas também professores da rede pública, né, que estiveram presentes com esse interesse de buscar, de beber essa nova fonte, que para eles ainda é algo desconhecido em certa medida. Por exemplo, a descalculia do desenvolvimento é um termo, uma expressão que ou a pessoa nunca ouviu falar, ou se ela ouviu falar, ela não tem tanto conhecimento assim. Então, a oportunidade de ontem foi, diria, ímpar, né, de esclarecimentos, qual que é a base científica de tudo isso e mais. Claro. O que um professor, ou um pai, uma mãe pode fazer em relação a isso, né? Mas, às vezes, há uma espécie de desconfiança de que, olha, meu filho tem algo diferente e tudo, mas tem sinais que ele pode refinar em termos de identificação e que encaminhamento dá. Então, eu diria que essa aproximação da academia com os educadores, com os pais e tudo, ela está no início, mas é um início muito promissor. Não? Haja vista especializações que nós temos, eventos como o de ontem, né, que cada vez mais a gente divulga conhecimentos que são pautados em pesquisas. Isso é fundamental. Eu vejo que, com o passar do tempo, a gente vai ter um entendimento maior. Fazendo uma comparação, a dislexia. Dislexia é um termo que, no dia a dia, as pessoas ouvem e já têm alguma ideia do que se passa. Né? Descalculia do desenvolvimento é algo um pouco distante ainda, né? Mas o esforço, como da professora Flávia e outros profissionais da neuropsicologia, tende a ampliar e, certamente, tem aí um pé determinante em termos de políticas públicas na área de educação. Né? Isso é fundamental, porque nós estamos tratando aí de duas áreas que são fundamentais, educação e a área de saúde. Sim, sim. Então, a tendência, de fato, é ter uma influência maior em termos de mudanças em políticas na área de educação. Perfeito. Eu fico pensando sempre em termos da formação, não é? Eu trabalhei no departamento de educação aqui da UFSCar e haviam as disciplinas de estágio, tanto em relação à gestão, enfim, aos processos de uma escola. E eu não tenho conhecimento, portanto, é uma pergunta isso, não é? Para o professor em relação ao departamento de psicologia e para ti, professora Flávia, em relação à tua experiência em Portugal, na Espanha e tal. Alunos do curso de psicologia que querem se envolver com a educação especificamente, existe a possibilidade deles fazerem estágios em escolas públicas? Há esse projeto, não sei, enfim, há alguma coisa nesse sentido? Sim. Tanto alunos de graduação como também estudantes da pós-graduação. Eu coordeno um grupo que é chamado de Frente de Ações e Análise do Comportamento e Educação. O foco, evidentemente, como o próprio nome indica, é desenvolver ações junto às escolas, Uma delas, que é a Escola Bento da Silva César, uhum, a escola estadual, ela abriu as portas para o grupo. A gente vem desenvolvendo um trabalho desde 2013 lá em diversas áreas, desde uhum, a área de gestão escolar, trabalho diretamente com professores em relação a disciplinas, etc. E eu levo os meus estagiários para lá também. Agora, perfeito, com relação à aplicação dos conhecimentos relacionados particularmente à ansiedade matemática, uhum, que é o meu uhum, campo de estudo, nós temos tido bastante progresso, sobretudo numa questão que é fundamental: hábitos de estudo. Então, okay, em relação à ansiedade okay, matemática, o okay, que é diferente da descalculia do desenvolvimento, que a gente tem identificado são alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, os pais que às vezes têm dificuldade uhum, com matemática, não gostam de matemática, uhum, tiveram experiências negativas em relação ao ensino da matemática, e que passam de alguma forma essa aversão a seus filhos. Ou o contrário, eles cobram em demasia do filho, né? Assim, que já que eu não tive um bom desempenho em matemática, meu filho tem que ter um bom desempenho em matemática. Há uma questão cultural envolvida, né, de que a matemática é o bicho de sete cabeças e tudo. Outra coisa que é muito divulgada é que homens são melhores que mulheres em matemática, que absolutamente não faz nenhum sentido. E, infelizmente, dentro da sala de aula, alguns professores que também passam a ideia de que matemática é algo extremamente difícil, que tem que ralar muito para aprender algo, né? Então, juntando tudo isso, nós vamos ter alunos que são desamparados desde a educação infantil em okay, relação à matemática. Então, o que a gente tem identificado, basicamente, é o aluno não consegue se organizar em termos de estudo uhum, para lidar com a aprendizagem da matemática. Então, é dito bastante frequentemente que o aluno deve estudar. Sim, ok, todos concordam que ele deve estar. Agora, como é que ele vai estudar? Como que ele deve organizar o horário? Qual é o ambiente que ele pode estudar? Uhum. Como ele consegue buscar soluções para problemas, para dificuldades, dúvidas que ele tem no dia a dia em relação ao conteúdo da matemática? Então, a gente prepara no acompanhamento, né, a identificação de quais são as dificuldades gerais uhum, daquele aluno. Não estou me referindo ao aluno com descalculia, mas alunos que temem a matemática. E ensinamos esse aluno a se organizar no seu estudo e a ter assertividade durante a aula. Por exemplo, professor, pode explicar novamente? Tem alunos que têm essa uhum, dificuldade uhum, de levantar o dedo e pedir um esclarecimento. Ou mostrar o caderno, mostrar a solução que ele encontrou para aquele problema, etc. Sem contar que também é uma dificuldade em entender a matemática, não simplesmente como números e relações entre números, mas a matemática é um instrumento para a gente pensar, perfeito, as relações do dia a dia. Não? Perfeito. Esse pensar matematicamente, o do raciocínio matemático, ainda está distante da escola. Talvez, é uma conjectura, a formação do professor não chega a propiciar uhum, isso. Uhum. Então, um grande problema que a gente tem encontrado são professores que são formados em pedagogia, evidentemente uma nobre profissão necessária para a gente, mas que não tem exatamente aquele preparo fundamental para lidar com as primeiras séries do ensino do século I do fundamental. Perfeito. Quando eu falo preparo, estou me referindo a três aspectos, pelo menos. Um, a formação que ele teve durante a graduação, em termos de metodológico do ensino da matemática, uhum, em termos de entendimento uhum, do conteúdo da matemática e em termos de como é que o aluno aprende. Okay. Né? Então, são três aspectos que as licenciaturas estão tentando fortalecer, uhum, mas que ainda não é o suficiente. Então, a gente encontra professores indo para a sala de aula, nas primeiras séries do fundamental, com uma espécie de temor em relação à matemática. Então, particularmente, o meu campo de estudos é a ansiedade à matemática. Okay. A gente encontra professores uhum, que muitas vezes tentaram se esquivar da aprendizagem da matemática, foram para algum curso na área de humanas, mero engano, né? Então, muita gente da pedagogia, quando descobre ou se percebe que, olha, você vai ter que lecionar também matemática, é uma dificuldade, porque ele já tem uma certa aversão matemática, vai ter que se organizar para passar o conteúdo matemático inicial para esses alunos. Então, diversos estudos têm apontado que o medo da matemática, a dificuldade com a matemática, muitas vezes o professor passa aquele desconforto, mesmo não sendo a intenção dele. Isso gera, evidentemente, uma espécie de déficit em relação àquilo que seria o mínimo para aprender. Outro detalhe que a gente tem encontrado também é que na educação infantil, as primeiras habilidades que nós chamamos de pré-matemáticas também não são trabalhadas. Então, tem a ludicidade aí presente, as professoras trabalham muito bem, mas muitas vezes sem aquela noção clara de que elas estão trabalhando ou deveriam trabalhar habilidades pré-matemáticas. Perfeito. Não. Exemplo, a noção de maior, menor, primeiro, último, do meio, a noção de alto, baixo, que são aparentemente noções gerais, mas que no fundo vão especificar qual vai ser a base que essa criança vai ter para ir para o ensino fundamental. Outro problema fundamental que a gente tem notado é a noção de número e a noção de contagem. Número e contagem aparentemente são coisas simples, mas pelo contrário, eles trazem uma complexidade muito grande e que muitas vezes na educação infantil não é aprendido, né, não é oportunizado para a criança. E no primeiro ano do ensino fundamental, essa criança vem com uma defasagem e o professor considera que ela já sabe o que é número, que ela já sabe contar, porque aprendeu no dia a dia, etc. Só para ter uma ideia, identificar o numeral, por exemplo, 5, 8, etc., não é a mesma coisa que ter construído a noção do conceito de número. Perfeito. É algo bem complexo, evidentemente não tem tempo para entrar nesse detalhe, mas é comum, tanto o professor diz, ah, esse aluno já sabe o que é número só porque ele identificou o numeral, né? Ou os pais se alegraram e dizem assim, o meu filho já sabe contar, 1, 2, 3, isso é uma cadeia verbal numérica, não é exatamente a contagem. Contagem, perfeito, número de mãos dadas para construir, vamos assim dizer, o edifício do conhecimento matemático. Então são falhas que a gente percebe em termos de formação, licenciatura, tanto na pedagogia, não estou falando da pedagogia da Federal de São Carlos, sim, perfeitamente. Estou falando de forma geral, cursos que eu conheço, mas também na licenciatura em matemática, um déficit em relação a esse aspecto. Então, em termos de políticas públicas, é algo que a gente precisa acalentar, refletir, propor já esse movimento, né, embora ainda incipiente no Brasil. Mas precisamos também olhar para os pais que estão desamparados e olhar para esse aluno, né, que acaba recebendo toda essa carga de informações negativas ou lacunas que são deixadas no seu repertório e que ele não consegue muitas vezes superar. Daí, com o passar do tempo, essa aversão, essa dificuldade de aprender o que seria básico para todos nós, que é pensar matematicamente, né? Então, esse é o detalhe que acho que a gente precisa fortalecer. Dados que vêm da neuropsicologia, dados que vêm de diversas outras ciências podem colaborar nesse diálogo e nessa proposição de ações, né, entre universidade, entre academia e a sociedade lá fora, né? Perfeito. Está chegando o nosso horário, mas eu gostaria de te fazer, professora Flávia, uma última pergunta. No processo de apropriação do conhecimento, existe um binômio que eu considero fundamental, que é a questão do interesse e necessidade. Às vezes o indivíduo não tem interesse, mas a necessidade o leva a se dedicar de uma outra forma a determinada área do conhecimento. Eu te perguntaria o seguinte: fortalecer esse binômio, a necessidade e o conhecimento, é uma alternativa válida, uma vez que já esteja configurado o problema de descalculia com determinado estudante, quem, qualquer que seja ele, tá? Fortalecer isso por meio de ações dentro de casa, direcionamento por meio do uso da tecnologia, por exemplo, assistir vídeos, etc. Hoje nós temos uma série de recursos que são, assim, extremamente enriquecedores se usado de forma minimamente adequada. Fortalecer esse binômio é uma alternativa para o aluno com descalculia? Sim, acho que o primeiro passo é realmente a conscientização, porque a criança, quando ela vai mal na matemática, claro, vai mal na escola, ela também não sabe por quê, e ela não entende isso. Então, quando a criança recebe o diagnóstico, ela recebe também um esclarecimento, perfeito, do que acontece com ela. E acho que um aspecto muito importante das neurociências é a questão, realmente, como o professor João disse, da neuroeducação. Então, okay, nós aprendemos e ensinamos para as crianças que o nosso sistema nervoso central tem neuroplasticidade. O que é isso? Tem capacidade de se recuperar, de se desenvolver com estimulação adequada. Então, a criança também passa a acreditar em si mesma, porque ela sabe que tem uma dificuldade, que essa dificuldade é grave, que ela é real, mas ela aprende a compensar com outras alternativas, com outros comportamentos educacionais, como o professor João exemplificou, com experiências educacionais que facilitem a aprendizagem. E com relação às novas tecnologias, também estudos científicos demonstraram, uhum, que alguns treinos especializados, computadorizados, podem beneficiar a aprendizagem da criança com descalculia. Então, por exemplo, nesse exato momento, a editora Pearson acaba de, uhum, lançar um programa, um software de, uhum, educação, no qual as crianças têm jogos matemáticos que facilitam a aprendizagem da matemática. Então, conforme os estudos científicos realizados na Alemanha, que é o país de origem, Alemanha e Suíça, que são os países de origem desse instrumental, desse material, as crianças conseguem ter mudanças no comportamento, mudanças na cognição, ou seja, que se refletem no desempenho cognitivo, ou seja, na hora da prova, na hora dos, claro, exercícios, na lição de casa, e também mudanças no funcionamento cerebral em função da estimulação, ou seja, após realizar o treino, após realizar a reabilitação, essas crianças apresentam melhora em todos esses mecanismos, em todos esses aspectos. Então, certamente, ensinar que a criança deve aprender matemática, porque a matemática é fundamental para a sobrevivência em sociedade, e que ela é capaz de aprender e que ela pode compensar essas dificuldades que ela tem, é crucial no processo de reabilitação e de desenvolvimento dessas crianças. Perfeito. Professora Flávia, professor João, foi um prazer recebê-los aqui, um prazer ter uma aula sobre esse assunto. Uma pena que nós ficamos limitados pelo tempo, não é? Mas eu também gostaria de deixar o convite em aberto, professora, a próxima, sim, vez que tu retornar ao Brasil, a gente dá sequência a esse nosso diálogo, não é? Professor João, tu tá aqui mais próximo, né? Na nossa área sua aqui, a gente tá aqui à disposição para essas discussões. Bom, em vez de fazer considerações finais, eu gostaria de, na verdade, fazer um convite às pessoas. Nós estamos fazendo o lançamento do livro Descalculia do Desenvolvimento pela editora Pearson, e esse livro, então, ele está sendo lançado em diferentes cidades e capitais brasileiras. Então, nós ontem tivemos, no dia 15 tivemos o lançamento na Unesp de Bauru, ontem foi aqui na Unesp, na UFSCar. No dia 17, hoje ainda, será em São Paulo, capital, na Livraria Valor do Conhecimento. No dia 18, será em Curitiba, na Livraria Sapiens. No dia 21, será em Porto Alegre, na Projeto Psicologia. No dia 22, na UFRJ. No dia 23, em Belo Horizonte, junto à Livraria do Psicólogo. No dia 24, também em Belo Horizonte, só que junto à Ilumina. E no dia 26, será em Goiânia, no evento Neuropsicologia na Prática Clínica. Eu agradeço muito a atenção de todos, e a oportunidade de conversar com vocês foi realmente maravilhosa. Obrigada. Obrigado. Professor João? Eu agradeço também a oportunidade. Eu acho que bate-papos como este, né, acabam abrindo a oportunidade do diálogo, das pessoas ficarem curiosas, conhecer um pouco mais. E queria encerrar dizendo que é muito importante nós aprendermos com a criança as dicas que ela tem para dar em relação ao uso da lógica, processos de pensamento, etc. Só um exemplo. Às vezes a gente pergunta para uma criança quanto que é 3 mais 1? E ela responde, 4. E aí eu pergunto, e 1 mais 3? E ela para um pouco para pensar, elaborar, né? O que para muitos adultos parece, mas é óbvio, se 3 mais 1 dá 4, então 1 mais 3 daria 4. Óbvio para nós adultos, né? A criança ainda está levantando uma série de hipóteses, está tentando resolver aquela questão. Então, aprender o momento da criança, a posição que ela se encontra, a percepção que ela tem dos fenômenos é algo riquíssimo em termos de dica de como que o adulto deve lidar com esse pensamento da criança, a estrutura cognitiva dela, que é diferente da nossa em certo sentido, né? Então, eu diria que elas são os grandes professores a nos ensinar como lidar com elas. Essa é uma dica geral para todos nós, educadores, pais, enfim, todos nós que estamos lidando com o aprendiz inicial. Tá? Muito obrigado, então. Perfeito. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. Continue com a gente.